Parece que a gente já tá subindo. Oh, dia chega e traz todo tipo de atalho. Thank you. Parece que você já sabe, já do que já. Vou falar um pouco. O chapéu adora se o Messi. É o melhor de tudo. O amoré pra você arrochar ralar. Toma, olha o tipo, aí você chega no ouvido dela e fala assim: Morena! Você é uma delícia, eu vou morder tudo, Morena. Por que me vê? Thank you. Yeah.